This is Celebrity Spotlight. I'm Angela Baki, and today we're shining it on Nicole Kidman. Now, people know Lindsay Lohan is rumored to be entering the next Celebrity Big Brother house. Apparently, Channel 5 bosses have flown to LA for meetings, and she's close to signing on. She's also a brand new mommy. Please welcome Christina Aguilera. Ora, hoje vamos falar sobre a fama, o que é que as pessoas fazem para ser famosas, o que é preciso hoje em dia para se tornar famoso, a diferença entre o famoso de hoje e o famoso de antigamente. A fama nos dias de hoje é uma coisa assim muito, muito vulgar, muito fácil de obter. Quanto antigamente, o que é que nós tínhamos que fazer? Se cá tínhamos que fazer mesmo alguma coisa que nos criasse a fama e que fosse importante. Agora, nos dias de hoje, basicamente está baseado no... em aparecer revistas. Os 15 minutos de fama, cada vez é mais fácil entrar em revistas, televisão, cada vez é mais fácil esse tipo de coisas. E as pessoas preferem aparecer nesses meios para serem reconhecidas e não fazer uma coisa que ajude a humanidade para ser reconhecida. Portanto, basicamente o que nós vamos falar hoje neste programa vai ser a fama e o que é que as pessoas pretendem fazer com ela e o que é que ela lhes traz de lucro, por assim dizer. Vamos interpelar algumas entrevistas, reportagens, uma entrevista que vai ser a mais longa, que é com o nosso professor de a multimédia. A sua opinião sobre o que é fama hoje. You wanna be on top. Shut the fuck up! Vamos agora entrevistar o nosso professor João Soares da Escola Maria Amália Vaz de Carvalho, onde ele nos vai dar a sua opinião sobre a fama. Hoje em dia cada vez torna-se mais fácil ser famoso, aparecer em revistas, na televisão, na imprensa. Dê-nos a sua opinião acerca disso. Para uns, ter sucesso ou êxito tem a ver com uma ideia de abundância financeira ou de sobrevivência. Para outros, ter sucesso é ser visto pelo maior número de pessoas e ganhar dinheiro com isso. E para outros, o sucesso é... admitir-se como alguém que desenvolveu qualidades especiais, alguém que se singularizou, pois sente que o que fez ou conseguiu tem atributos e estes são reconhecidos por pessoas cujo saber e opinião se respeitam. Para uns, é o mérito que determina o sucesso e este implica um triunfo pessoal, uma conquista, por vezes, árdua. Para outros, o sucesso é ser popular, aparecer em revistas ou na televisão. Caracterizaria este último exemplo como uma busca de fama em que as pessoas parecem viver a fantasia de que a imagem dos seus corpos ou da sua representação adquire uma aura de significado erótico ou sexual, que implica o sentimento de serem desejadas ou queridas. Esse efeito mágico que a imagem na televisão ou na publicidade suscita, no fundo parece querer dizer que o que é visto por mim como sendo eu, nada tem de especial, por isso eu quero que a minha imagem seja ou tenha aquilo que eu realmente não sinto ter e que me incomoda. A imagem permite o sonho de uma potência ou de uma significação a quem realmente não a sente ter. O que eu vejo na capa de uma revista não sou eu, mas um outro alguém que, por ser visto por milhares ou milhões de pessoas, me permite sonhar como sendo outro quando me vejo. Eu não consigo sonhar-me tal qual sou, por isso eu sonho-me em mim quando me percepciono como sendo outro e outros sonham em mim o eu que também eles sentem esvaziado. Há um eu esvaziado que se reconstrói nesse novo eu que surge na imprensa ou no reality show. Quanto mais vazio me sinto, mais necessidade tenho de aparência de eu. Quem sente o seu eu esvaziado existe em desamparo. A bulimia de sucesso é a ilusão de quem sente que está privado do seu mundo interior. A massificação do corpo é a ocultação de um vazio, de uma identidade que não teve condições ou força para se robustecer. Hoje em dia é cada vez mais fácil as pessoas tornarem-se famosas. Também há uma grande procura da parte da imprensa destas mesmas pessoas. Porquê? Da imprensa e da televisão, sim. Estamos numa situação de exploração mediática do indivíduo e de tirar proveito financeiro com isso. Como a televisão se tornou o objeto mais familiar do mundo, o mais visto de todos os mídias, ele tem um potencial de lucro. Interessa gastar pouco e ter muito retorno financeiro. Hoje em dia, programas como A Casa dos Segredos obedecem a esta lógica. Gente comum é posta a viver numa casa para ser vista por gente comum. Aparentemente, é a gente comum, o público, que decide quem sai e quem entra. Quem ganha é, de algum modo, o mais comum de todos. É o modelo da pessoa comum. É aquele que a maioria acha que o indivíduo comum deve ser. Ora bem, quem ganha corresponde à fantasia comum, que é ganhar dinheiro nada fazendo de especial. Ganhar uma razoável quantia sendo apenas aquilo que se é e não sendo mais outra coisa do que isso. Pouco tenho para dar, mas o pouco que tenho pode dar-me alguma coisa. A publicidade investe nestas oportunidades de ter as massas a ver a promoção dos seus produtos e eventuais compradores. Gostaria de salientar o seguinte: o luxo não é estar ligado ao que todos veem e ouvem. O luxo é estar desligado de um gosto formatado segundo um mínimo denominador comum que pretende atingir o maior número de audiências. E estar ligado ao mundo real do indivíduo e do seu gosto genuinamente construído. O luxo é a singularidade. É saber pensar por si e não como os outros. A televisão não quer espectadores inteligentes. A televisão quer espectadores fiéis. Mas também sabemos que nos dias de hoje as pessoas ligam muito mais à fama gratuita do que à fama com mérito. E não se importam de ser gozadas e, até ao ponto de serem reconhecidas e identificadas. Concorda? Hoje em dia as pessoas andam tão à deriva e sentem-se tão interiormente ocas, tão despojadas de si, que se prestam a tudo para enganar ou fugir ao que sentem. Procurando iludir o sentimento de vazio, o indivíduo mantém-se ativo, nem que seja imitando os outros. Num dia de frio, uma pessoa com pouca roupa esfrega-se e agita-se para não gelar. Mas quanto mais esbraceja para não gelar, quanto mais se movimenta, mais presente está no seu pensamento o frio que a obriga a fazer isso. Ela não gosta de se agitar, embora a agitação a faça sentir-se melhor. O que ela gostaria era de não estares lá. Visto que a fama com a média está cada vez mais escassa, diga-nos alguns famosos que acha que devem ser reconhecidos devido aos seus feitos. As pessoas que merecem fama, no meu entender, criaram coisas especiais, invulgares, tornaram-se exemplos universais pelas particularidades extraordinárias que desenvolveram. Dignificaram o ser humano, imaginando e fazendo aquilo que distingue o que nele há de melhor. Nas artes e nas ciências, essas pessoas são as que servem de referência a quem aspira a levar as suas capacidades ao extremo e realizar-se plenamente, não se preocupando com a opinião geral. Belo, em alemão, diz schön e originalmente indicava algo digno de se ver. Não era qualquer coisa que se via, mas algo que ao ser visto causava genuíno respeito. Quem ao longo da sua vida se dedicou a conceber coisas em relação às quais sentimos respeito, merece a fama. Now that I smile, now that I'm laughing even deeper in the sigh. Now that I see, now that I finally found the one thing I deny. It's now I know. Do I stay or do I go? And it is finally I decide that I be leaving in the fairest of the seasons. Diga-nos agora um nome para definir essas pessoas. Uma palavra que me ocorre para designar aquele que anseia por fama, crédito, reputação, nome, glória, honra, sem a merecer, pode ser bolha. Uma bolha é um glóbulo cheio de ar, vapor ou gás que se forma num líquido ou numa matéria pastosa. Em português familiar, usa-se para indicar patetice. Associado à bolha, ocorre-me a palavra farfalhice, farfalhoso ou farfalhudo, termos que indicam ostentação, basófia. Farfalhudo, por exemplo, indica barulhento, ruidoso ou mesmo pretencioso. I don't see how you can hate from outside of the club. You can't even get in. Leg out. Yellow model chick, yellow bottle sipping, yellow Lamborghini, yellow top missing. Yeah, yeah, that shit look like a toupee. I get what you get in 10 years, in 2 days. Ladies love me, I'm on my cool J. If you get what I get, what would you say? She waxed it all off, Mr. Miyagi. and them suicide doors. Ari Kari, look at me now. Make sure you stay out of my room. Oh. Bye. I got a sick reputation for handling brawls. All I need is me a few seconds and more. Then it's a wrap. Tell the lady bring my lap, and I ain't coming back, so you can put a car right there. I'm the truth, and I ain't got nothing to prove. And you can ask anybody, cause they seem to do it. Barricade, turn it up, turn it up, turn it up. When the song come on, let it come. Put it up, put it up, put it up. Turn it up, turn it up, turn it up, turn it up, turn it up. Olá, estamos aqui com... não sei quem vocês são, quem é que vocês são? Francisca e Francisco. Certo, que bonito. Ninguém, anónimos. Anónimos. A Puma. Estamos aqui com a Rita Ferro. Sim, Rita Ferro há 30 anos. Com a Andreia Diniz. Andreia Diniz. Andreia Rodrigues. Andreia Rodrigues. Estás muito ao lado. Andreia... Fátima Lopes. Ai, que horror. Não é porque não gosto da Fátima Lopes. A confusão é que foi. Quer dizer. Robert! Robert, é o Cronenberg! É fã do David Cronenberg? Completamente. Conheço-o e tudo. Estive com ele numa pequena piscina em cima do. Na penthouse de um hotel. É o Cronenberg. Are you enjoying Portugal so far? And please don't say that you love the fish and fado, no, because no, that's no, no, what no, all no, famous no. actors say. No, I've been here before, Estoril Festival, and I really love the city. I love Lisbon very much. Why are your movies always so weird? Well, I think the world is quite weird. You might not realize it yet, but so I'm just reflecting what I see in the world. It's not me, really. Conhece os filmes do David Cronenberg? É fã dele? Sou. Então diga-me lá, assim, outros filmes que ele já tenha feito. Das coisas, por favor. Já vi a mosca? Fica cheio de medo. Tu não me estás a entrevistar a mim, eu não vou responder. Twilight? Cronenberg? Ah, não, estou a falar do Robert Pattinson. Não, eu estou a falar no realizador. Não faço ideia. Um método perigoso. Uma história de violência, a mosca... Eles sabem, eles sabem. Porquê é que ele tem um boné, assim? Ele usou o boné para não ser reconhecido, que é tipo bem famoso. Roberto! What do I have to do to get a role on your next movie? And you don't have to pay me, and I don't mind just playing a weird tree. Well, call my agent, okay? Okay. In Los Angeles. Can I give you my number? No, you give him your number. Escreveu o bicho assim, qualquer coisa não. Oh, Roberto! Robert! Roberto, onde é que ele está? Perdemos o Roberto. Perdemos-o de vez. Same as it ever was. Same as it ever was. Same. na Escola Maria Amália Vaz de Carvalho e vamos fazer algumas entrevistas. O que é que você faria para ser famoso? Tudo e mais alguma coisa. Fazer uma sessão fotográfica. Nudez, consigo. Ora, para ser famoso eu comia uma poia. Juntava-me ao MC Pinto e com ele cantava e rapava. E ia ser muito lindo nós os dois. Eu fazia tudo e mais alguma coisa. Querida, a questão aqui não é o que é que eu era capaz de fazer para ser famosa, mas sim o que é que eu vou fazer para ser famosa. Aprenda. Uma das maneiras mais simples de ficar famoso é casar com alguém que já o seja. Como o homem da minha vida, Renato Seabra, está temporariamente indisponível devido a um pequeno acidente, não é? Eu vou ter que casar com outro palhaço com a mania que é vítima de homossexualidade, o Nodi. Assim, fico famosa e com sorte ainda o roubo todo. Qual é a sua celebridade favorita? Isso é Castelo Branco. Minha celebridade favorita, Marta Mendes, óbvio. Ora, é o Sandro Regi de Rabo Peixe. A minha celebridade favorita é o Bob Marley, porque ele fuma muitos canhões e eu sempre podia fumar com ele. Minha celebridade favorita é a Débora Pereira, ela dá-me nos cornos quando eu chegar a casa. Renato Seabra. Acha que tem imagem para ser famoso? Eu? Tudo conta. Tudo o que é em mim é bom. Não sei. Diga-me você. Todos me dizem, Margarida, I kill for you. Portanto, isto quer dizer que eu sou linda, bonita, desejada por todos. Se eu acho, mas acha que isso se pergunta, não se vê logo. Ah, vocês não vêm porque não me estão a ver, mas é claro que tem. Então, claro, eu sou mais bonita que o Cristiano Ronaldo. Qual é o famoso com que te identificas? Pode ser o David Luiz. Eu gosto do rapaz. Não sei. Toda a gente diz que eu pareço com a Yannick Chalá só porque eu tenho uma Luciana Abreu. Mas ela não é bem uma Luciana Abreu. É a minha Jéssica Fernandes. Loirinha de olhos azuis. Ora, eu identifico-me com a Fanny da Casa dos Segredos. Eu identifico-me com a Maia porque eu sou a mulher do futuro. Com que celebridade? Com o David Beckham. Sabem porquê? Porque ele também trai a Vitória. O que é que ele tem para ser famoso? Tem sueco para andar e vender. A Fanny é famosa porque ela é muito simpática, divertida e bonita. Portanto, a Maia aparece em montes de revistas, montes de programas, vai a todas as festas. Não se vê logo. Viu-se tudo no anúncio da Emporio Armani, por baixo daqueles boxers. vida loca, canijo. A mí me encanta. Dime lo que quieres. Tú eres vida loca. Me haz lo que te gusta. Me gusta vida loca. Dime lo que quieres. Tú eres vida loca. Me haz lo que te gusta. Me gusta vida loca. Hoje eu só quero sol. Hoje eu só quero praia. Hoje eu quero curtir. Eu quero ir para a praia. Hoje eu só quero sol. Hoje eu só quero praia. Hoje eu quero curtir. Eu quero ir pra Gandaia. Não quero nem saber o que poderão dizer. Vou beber até cair, porque o que eu quero é vida louca. Não quero nem saber o que poderão dizer. Vou beber até cair, porque o que eu quero é vida louca. Dime o que queres. Eu quero é vida louca. Me abre o que te gusta. Me gusta vida louca. Dime o que queres. Tô ficando atoladinha. Calma, calma, foguetinha. too sexy for my love, too sexy for my love, love's going to leave. Então como é que descreve aqui o ambiente na festa do Tamariz? Gente fantástica, bonita, glamour. É só gente gira e muito glamour. Pessoas bonitas, está muito giro. É muita gente gira e cheia de glamour. Como eu posso escrever hoje, Coice, exato. Olha tanto queque, tanto queque, tanto betola aqui. Vamos lá testar aqui a cultura geral. Quem é que foi o primeiro Presidente da República? Salazar ou Mário Soares? Claro que foi Salazar. Claro que foi. É de cara. Mário Soares. Claro, Mário Soares. Salazar. Mário Soares. Salazar. Salazar. Claro. Um dolita. Mário Soares. Boa. Salazar. Obviamente. Nem outro. Porquê que aqui em Cascais só se dá um beijinho? Isso é tipo algum complexo de inferioridade? É tipo, ah, vou mostrar que sou melhor. Ah, isso é pindarequices. É pá, eu não dou só um beijinho. Eu dou os beijinhos todos que puder dar. Depende, se o beijinho for no sítio certo, se calhar é capaz de ser interessante. Agora na cara. Sabe, só se dá um beijinho porque é bem. É bem. É um bocado cagão, é? E há aqui muita consanguinidade, não é? Porque as pessoas tratam-se todas por tio e tia. Dormem todos uns com os outros, não é? Deve ser, deve ser. Exatamente. Eu acho que isso justifica um bocadinho a nossa anormalidade, não acha? Nunca chamei tias às senhoras com quem eu durmo, por isso. Mas sabe que também é mais fácil chamar a Dona Odete e a Dona Cristina e a Dona Maria à mãe da namorada e não sei o quê. Não é tão fácil. Sim, tia, às vezes não nos lembramos do nome. Nem há problema, já viste? Ah, Betolas, olha, olha, olha esta, com licença, com licença. Porquê que há aqui esta tendência para falar assim? Eu queria estar a ver. Parece que têm, sofrem de paralisia, têm um maxilar preso. É das plásticas, não conseguem falar bem. Quando se riem, esticam a perna. Trata a sua namorada. Até você está a ficar contente. Olha, até eu já estou a ficar, isto é impressionante, isto pega-se. Diga lá. Você trata a sua namorada por tu ou por você? Não sei como é que és que eu te trato. Hã? Depende, se estiverem Cascais, por exemplo, a comer um gelado de uma espanada, trato por você. Como é que é o ato sexual? É mais tipo, isso querido, penetre-me? Ou é mais tipo, come cabrão? É mais a segunda? À grande? Isso é uma coisa um bocado íntima, não acha? Acho um bocadinho. Como é que são os diálogos na cama? É mais, deixa-me penetrá-la, minha querida, ou é mais, toma lá a minha porca? Eu acho que é toma lá a minha porca. É do mais ordinário que pode haver, sinceramente. Não, deixa-me penetrá-la, minha querida. À bruta! Como é que é o diálogo? É tipo... Ah, que você está muito pesada. Só com carinho. É mais, toma lá a minha porca. Acabámos agora de ouvir a repórter louca do 5 para a meia-noite. Terminamos por hoje o nosso programa. Amanhã há mais. Bye! Hey there, people, I'm Bobby Brown. They say I'm the cutest boy in town. My car is fast, my teeth are shiny. I tell all the girls they can kiss my hiney. Here I am at a famous school. I'm dressing sharp and I'm acting cool. I got a cheerleader here who wants to help with my paper. Let her do all the work and maybe later I'll rape her. Oh God, I am the American dream. I do not think I'm too extreme. And I'm a handsome son of a bitch. I'm gonna get a good job and be real rich. Get up. Liberation came creeping all across the nation. I tell you people, I was not ready when I fucked this dyke by the name of Freddie. She made a little speech there.